Você está ouvindo a programação mais popular da Serra Gaúcha. Esta é a Rádio Cidade Caxias 930 AM. Aqui tem música, entretenimento e a informação com credibilidade. E uma equipe de comunicadores que busca cada vez mais fazer parte da sua vida. Rádio Cidade Caxias, 20 kW de potência. No AM, a maior cobertura da Serra Gaúcha. Ouça também na internet em www.cidadecaxias.com.br ou instale nosso aplicativo em seu celular, disponível para sistema iOS e Android. Aqui na Super Rádio Cidade, de segunda a sexta-feira, você vai se emocionar com o programa Sintonia do Amor. As músicas mais apaixonadas. A mensagem para refletir. A tradução da noite. E a conquista de novas amizades. É o programa Sintonia do Amor. Com a apresentação do comunicador mais romântico da Serra Gaúcha, Frank Almeida. De segunda a sexta, das 22 à meia-noite. É a Super Rádio Cidade, 930 AM. Sempre do teu jeito. E em 2018, ainda melhor. E nessa loucura. Ouça o programa Sintonia do Amor com os grandes sucessos da música romântica também no site www.cidadecaxias.com.br ou instale nosso aplicativo em seu celular para sistema iOS ou Android. Participe da programação da Super Rádio Cidade Caxias. WhatsApp 054-991-09-4710. Telefone do ouvinte 054-3289-3010. Acesse cidadecaxias.com.br no facebook.com/rdcidadecaxias. No seu smartphone, baixe o nosso aplicativo. É gratuito, leve, rápido e fácil. E leve a Rádio Cidade de Caxias, onde você for. A partir de agora, na Rádio Cidade 930, Estampa Gaúcha. Estampa Gaúcha. Seu final de tarde com muita informação e a melhor música do Rio Grande. Estampa Gaúcha, com Marcelo Oliveira. Às 14 minutinhos em Caxias do Sul, na Grande Serra Gaúcha. Muito boa tarde para você, buenas tardes, meu patrão, buenas tardes, patroa, peões e prendas do meu Rio Grande. Estamos chegando, né? Estamos aí começando mais uma programação do Estampa Gaúcha, o seu programa de todo final de tarde aqui na programação da cidade. 23 graus a temperatura, 77% a umidade relativa do ar. E tu vem comigo, tchê? É, tu vem comigo até às 7 da noite. Nós vamos levar muita música, muita alegria, muita informação para você nas ondas da cidade, nas ondas da 930 AM. Telefone do ouvinte para você ligar, para você participar, é o 32 89 30 10, ou também tem o nosso WhatsApp, viu? É, tem o nosso WhatsApp, o 991094710. Telefone e WhatsApp para você mandar aquela mensagem. O chasque eletrônico, né, Vivente? É, o chasque eletrônico aí pra gente via WhatsApp. 5 horas 22 minutos, 5h22, vou trazer agora música boa, música bonita, os monarcas cantando as aprontas do destino. Apenas passageiro, e agora o meu sentimento vai.

uma da tarde. Vale a pena ouvir de novo. E o Cidade Mania com Frank Almeida. Das 5 da tarde às 7 da noite, Marcelo Oliveira com Estampa Gaúcha, o melhor da nossa música. Às 8 da noite tem Everaldo Pezzi com Show da Noite. Às 21h30, o Momento do Rei com grandes sucessos de Roberto Carlos. E das 22h até a meia-noite, o programa Sintonia do Amor, com as músicas que tocam o seu coração e a voz romântica de Frank Almeida. E depois você fica no Madrugadão da Cidade, uma seleção musical para embalar a sua noite. Ouça os programas também no site www.cidadecaxias.com.br ou instale nosso aplicativo em seu celular para sistema iOS ou Android. Essa é a Super Rádio Cidade 930M, a rádio que é do teu jeito, entre as melhores rádios do Brasil. A audiência que mais cresce na Serra Gaúcha. Sua tarde com mais alegria, sua tarde com mais amor, abra um sorriso. Boa tarde, Rádio Cidade Caxias. Estampa Gaúcha, na 930M, Rádio Cidade Caxias. Bueno, Neste, agora 6h09, 6h09, deixa eu mandar um abraço para essa indiada, meu amigo Itacir Zuco, lá do Carapiaí, né, um grande abraço pro seu Itacir Zuco, a dona Marley, né, dona Marley, todo o pessoal lá que estão ligados na nossa sintonia, pessoal de Fazenda Souza, alô Carapiaí, alô pessoal do interior do campo da colônia, né. De segunda a sexta, das 17 às 19 horas, Marcelo Oliveira apresenta o programa Estampa Gaúcha, o melhor da música gaúcha. Muita informação, a Ave Maria Gaudéria, a participação do ouvinte, a previsão do tempo e o resultado da loteria. Estampa Gaúcha, o melhor da música gaúcha no seu rádio, de segunda a sexta, das 17 às 19 horas. Ô, Decas! Ô, Decas! E eu volto amanhã, 3 da tarde, com o nosso Misturadão 930. Aquele abraço, boa sexta-feira, tchau, gente! Você está ouvindo Rádio Cidade Caxias, 930 AM, 20 kW de potência. Ouça também nossa programação na internet. Acesse www.cidadecaxias.com.br. Rádio Cidade Caxias, do teu jeito. A Recaste Pilchas é a marca de qualidade que valoriza a tradição. Fabrica camisas para piquetes de laçadores, jaquetas personalizadas e vestidos de prenda adulto e infantil. Bombachas, camisas, lenços, botas, guaiacas, selas, arreios, ferraduras, rebenques e botas. Você encontra na Recaste Pilchas, em Caxias do Sul, na rua Luiz Miguel, 1425, no Sagrada Família. Faça seu pedido agora mesmo. Ligue 054-99997-6829 com Alceu Reis. A qualidade de Recaste Pilchas está nas melhores lojas do ramo. A Recaste Pilchas deseja um Feliz Natal e boas festas. Show da Alegria, brindes, informação, horóscopo do dia e a sua participação.